São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia. Seu Henrique Ventura, o que você acha dos Racionais MCs? Você não sabe como é, cara. Uma bosta. Com a cabeça na Não, mas baseado em quê? Uma de maloqueiro. É, porque um idiota como esse pensa que é tudo maloqueiro, Racionais MCs? Por causa que eles, na música deles, eles relatam vidas da periferia. É isso que leva a pensar em tudo bandido, porque periferia, a sociedade diz que a periferia é tudo bandido. Bom, Henrique, muito bom. MB. Falou tudo. 70%. Bom, assunto polêmico aqui, ó. Gosto musical, banditagem. Debatecast aqui vai falar sobre rap nacionais, ó. Kainan, Henrique, Ademar, eu, Kleber, Racionais. Estamos falando aqui. Quer dizer que você está radical, então você está englobando todos os rappers como bandido, Cleber, pelo amor de Deus. Eu gosto dos caras que ostentação. Agora tu faz a letra de música falando de bandidagem, aí eu não curto. Eu não sei o que é bandidagem para você. Falar da polícia, que a polícia mata. Falar mal da polícia? Exatamente, é bandidagem. Naquela... Não, tem muitas. Cite letras aí, vai. Cite uma letra daquela diário do detento. Eu tava subindo a minha rua, mano. Você já leu? A letra do Diário de um Detento? Não, mas a letra do Diário de um Detento é o que realmente se passa. Tudo bem, mas assim. Todas as letras racionais é tudo sobre a realidade. É da realidade. É da periferia. Ó, Kleber. Entendeu? De poder comprar uma. De você entrar numa loja e o pessoal ter preconceito contra você. Não. É sim. Eu não concordo. Tem sim. Tem música dele sim. Eu acho que você. Não. É sim. De você entrar numa loja assim, todo mundo ficar te olhando assim de cima a baixo. É por isso. Você vai dar o dinheiro aí todo mundo já. É por isso que eu sou a favor de tudo ostentação. Então, porque se você cola de Camaro ou de Porsche KM, ninguém vai olhar pra você. Ou vai olhar, né? Sei lá. Não precisa ficar. Tem que ostentar mesmo. Porque a loura gostosa quer o seu carro, não quer você. A loura gostosa não quer eu que eu pego a corda do ônibus cedo? Ela não quer? Um cara que trabalha? Não, mas cola de Porsche, né? Lá que você vai. Então você tem que sentar o rei mesmo porque ela quer isso. É uma troca. Henrique. Você dá o que ela quer. E ela te dá o que você quer. Quem quer rir faz isso aí. Henrique, o que você acha, Henrique? Por isso que eu curto os caras. Por isso que eu curto com essa tese aí. Por isso que eu curto os caras. Sim, mas aí porque você tá criticando Racionais por causa das letras tipo de bandido? Não, quem curte os caras acha que a gente é playboy. E eu acordo 4 da manhã. Isso é verdade. Não. Ah, sim, quem curte, eu curto. Eu falo que... Não, mas eu não generalizando, mas tem gente que se você... Se você tá no shopping com a sua amiga... E essa música tá tocando no fundo do podcast aqui, do Diário de um Detento, o que vocês acham? Você tá tocando no fundo agora, gente. Essa tem que ser legal, viu? Na hora que ele fala que o AK-47. O Robocop do governo, que é o policial. Ela pegou o papel, acho legal. Fora as pronúncias erradas, né? Não, mas isso aí é de boa. Tem. É gira da periferia. Pneumonia é a gira da periferia? Uma da pneumonia? Viu? Então, pronto. Uma, entre aspas, uma das grandes músicas, assim, tem um erro muito grande, né? A gente somos inúteis, né? Mas não, esse é o grande Roger. Então, mas ele quis dizer mas o quê? Mas isso faz parte do que ele quer dizer na música. Ou seja, que o cara lá é totalmente alienado, não sabe de nada. Tá, mas vamos resumindo então. Resumindo, eu sou a favor do cara que pega 50 mil reais e vai gastar na noite. Eu sou a favor. O rapper ostentação fala disso também, né? O rapper, o funk, eu sou a favor, porque é isso que vale a vida. E você tá gastando o que é seu. Você conhece o som do Sabotagem? Eu não entendo. Você conhece o som do Sabotagem? Esse Lisa com esse quilo embaixo gasta mó espaço no cartaz. Você conhece o trabalho do Sabotagem, o som do Sabotagem? Quem morreu? Sabotagem. Ele foi morto. Foi uma briga interna. Não, não foi. Ele foi levar a namorada. Eu senti que eu sei, tá? Quando você for ficar, você tem que entender. Ele foi levar a namorada dele. Aí, na volta, eu acho que ele foi deixar no ponto. Aí na volta os caras pegaram. Mas até hoje, né, ninguém sabe. O Paulo Micos fez o participou de um filme. filme que falou antes mesmo. Dele ter. Sim, antes dele conhecer. Invasor. Foi bem antes. Pode falar, assim, pouco antes, né? Antes dele da música, assim, ele alguma coisa assim, tipo, entendeu? Mas sim, tem até uma mostraça nas homens na estrada, que o cara parou com tudo que ele fazia, entendeu? Tentou seguir uma vida normal, mas não, mas isso a gente tá cantando outra pessoa que fez. Não, sim, eu tô falando. É outro personagem, é que sempre criaram o personagem. Isso é legal. Não, então, ele realmente sempre cria o personagem. Você tá criticando. Não, não, beleza, lógico. É que o Kainan, pelo que eu entendi. Até que os caras eram bandidos. É, pelo que eu entendi que o Kainan tá falando, é o seguinte: que ele tá falando o seguinte. Ele tá falando o seguinte: que os racionais, eles estão contando um personagem, só de um personagem. Não que eles façam parte da bandidagem. Mas é que é do convívio deles, entendeu? Mas influencia, não é que influencia, mas é do convívio deles, entendeu? Um cara que saiu do crime, tipo assim, não quer mais nada disso, ainda assim os caras vão cobrar ele por uma coisa que ele fez até. Ao passado, concordo. Entendeu? De um assalto também. Os caras nascendo na periferia, não tem oportunidade de nada, de fazer estudar, porque o Estado também não ajuda, entendeu? Com certeza, a culpa é do Estado. Eu moro lá no Cabo Sul. Não, calma, é a realidade dos caras, é diferente. Você não mora na favela. Acordo 4 da manhã. Não, eu não moro na favela, mas eu moro no. Cleber, o Estado tem culpa também. Lógico que tem, Cleber. Não tem biblioteca lá, não tem. Tudo bem, mas vai atrás, cara. Vai atrás. Eu tô falando que. Vai atrás, agora. Quem quer, vai atrás. Mas é uma realidade. Eu perdi meu pai com 11 anos, minha mãe lá ralou lá e tá aí meu irmão aí, ó. Esse povo aí. Minha mãe, 3 filhos. Só vivendo de aluguel, só a gente e tal. Só aluguel, meu. Isso, mas é uma maneira mais fácil, entendeu? Que eles acham de arrumar dinheiro. Não falando que é o Racionais, mas é pessoas do convívio dele, entendeu? Da periferia, da favela. Você não mora na favela. Não mora, mas ele sabe como é que é a favela. É, rapaziada. Ademar, e você, o que você acha? Você não falou nada. Concordo com o Kleber. Você não concorda com tudo que ele falou? A respeito do tal, lá do Racionais. Esse manja, viu? Ele não é. Vai ter que ter edição. Ele não é pra é. Sua culpa, né? Bom, estamos encerrando mais o debate cast. Vem aí. Uma piscina de sangue, mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário no detento.